palavras pra dizer. E sem você não dá, é tão difícil. Não é fácil fingir, não dá mais pra você voltar pra mim. Não é fácil fingir, não dá mais pra você.